0508-05. Controle, copia o gol no 805. Gol no 805, chama o centro Recife no 2545, alterna no 2685. 2545-2685, bom dia. Solos 22, libere a direita, prossiga táxi, Alfa, Juliette, portão 1. Alfa e Juliette para o portão 1, libera no próximo à direita, 35344. Controle Salvador, é 7746. 7746 para 2000 pés, 1018. 2000 pés, 1018, pode virar ITAP? Autorizado. ITAP está presente. 5 e Aliação 3891. Torre 118, 612 e 3891. Manhã. Eles não seguem dois cientes, mantém a posição. Foi, mas eles ocuparam para o final. Torre, 391. 91, boa noite, está baixando e travado? Afirma. Autorizado pouso pista 10, vento no 60 graus, 619. Repouso 3891. Então 3152, após a passagem do tráfego na final, ali mantém. Mas colega, ali mantém no 03232. Salvador, bom dia, bom no 7, no 4, atualização Aracaju, Cinque da Brava, nível 230. Ou no 7, ou no 4, autorizado plano para Aracaju, nível de voo 230, via Golf 677, subida Cuca Aracaju, curva esquerda após a decolagem, o código transponder 5041 e o controle em 1208. Autorizado Aracaju, nível 230, Golf 677, via... Pucaracaju, vira curva esquerda, 50-41, transponder 208, motor e voo no 7, no 4. No 7, no 4, cotejamento correto, chama para pushback e sanamento. No 7, no 4. Salos 29, libera a direita, prossiga táxi, Alfa Juliette, remota 13. Alfa Juliette, remota 13, então 3152, livre decolagem cabeceira 10, vento no 60 graus, 5 nós. Tranquilo, decolagem da 10, da 3. Tan 3152, decola 31, chame controle no 208, bom voo. 1208, obrigado, boa noite, 3152. Controle nosso, boa noite, Tan 3152, não se escuta. Boa noite, 52, sobe 330, saída pouca, vigilância. Confirmando 330, senhor? 330. Ok, 330, então obrigado, 3152, pouca. O 3891 está indo para a remota 104. Ciente. Torre, eu gol 1714, pushback, treinamento na ponte 02. Autorizado, chama para iniciar táxi. Chamar para o táxi 1714. Estabilizou o web 6746. 46 chama a torre 118-62. 62. Torre web 6746. 6746, tá baixado e travado? Ainda não. Reposte no externo, baixado e travado. Cortará. Salvador, boa noite, eu vou no 606, formação Bravo. 606, autorizado, tá pronto pra cópia? Tá pronto. Tá Jato Campina Grande, 390, via Pesolo 10, subida Pucas e Pá, curva à esquerda após a decolagem, o código transpondeu 5054 e o controle em 1208. Campina Grande aprovado, 390, a Pesolo 10, 0 via, decola na 10, Puca, transição de Pá, 5054, transponda 1208, é o controle, 1606. Correto, chama para pushback acionamento. Para aí, obrigado. A chave travada, objeto 6746. Sete, quatro, meia, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 160 graus, meia dúzia nossa. Leve o pouso, 6746. Táxi, o gol 17104, POB de 182, autonomia 2 horas e 15, alterna Recife. Táxi, Indial, ponto de espera, chame torre corrigindo, chame nessa frequência para decolagem. De alta, ponto de espera da 1-0 pronto, vou chamar a frequência 1704. Gol 9794, ponto para dar 1-0, pronto. A Lima tem? Lima tem 1-0, 794. Jete 6746, Solos 40, libere a direita, prossegue ataques, Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2, 6746 da web. Voo no 7 no 4, ao alinhar, livre decolagem. Vento no 60 graus, 5 nós. Livre decolagem para o 0, voo no 7 no 4. Gol 1794, decola os 42, chame agora o controle em 1208, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, Gol 714, boa noite. Boa noite no 4, sobe 230, sai da PUCA, vigilância. PUCA, vigilância, Gol 714. Salvador, 994, da Bravo, mais geral. O 994, plano autorizado para, para Maceió, nível de voo 350, via para o Uísque 58. Subida PUCA, Aracaju, curva à esquerda após a decolagem, o código transponder 5050-5050 e o controle 1208. 994, autorizado 350, Maceió, para o Uísque 58, PUCA, Aracaju, curva à esquerda, 5050-5050. Correto, chão para pushback e estouramento. Reportando. 58 para 3 mil pés com 1018. 3.018, é possível voar na proa de TAP que tem rastilho? Negativo, mantenha a via chegada a Mari, 6258. Bom dia, Trip, pronto para a cópia Belém? Autorizado Belém 380 via Pezulu 41. Subida Momo, transição Trova, com curva à esquerda após a decolagem. 5056 é o código, 1208 é o controle. Autorizado 380. Trip 5317, planejamento correto, chama para pushback e estouramento. O gol 794 solicita desvio à esquerda para a 055 por 10 milhas. Livre de desvios após o Jamo no 794. Livre de desvios após o Jamo, gol 794. Fala Salvador, Gol 606, posição 5, pushback, acionamento. 606, autorizado, Santa Elisa. Autorizado, Santa Táxi, 606. 7, 0, 10 para 4000, via chegada Mari 618.